Mandei um anjo atrás do meu amor. Ele voltou, fumando, bebendo, dizendo que ela não tem mais jeito, não. Tem gelo no seu coração. Vai! Pensando bem, eu acho até que você se apaixonou e não quer mais voltar. Te dou razão, essa mulher é tentação. E vai, anjo da guarda não quer mais voltar. Eu te avisei, vai lá e traz essa moça pra cá. Anjo da guarda não quer mais voltar. Eu te avisei, vai lá, cuidado pra ela não te encantar. Anjo, mandei um anjo atrás do meu amor. Ele voltou, fumando, bebendo, dizendo que ela não tem mais jeito, não. Tem gelo no seu coração. Quem é melhor eu esquecer? Parte pra outra. Essa mulher é meio louca. E vai! Pensando bem, eu acho até que você se apaixonou e não quer mais voltar. Te dou razão, essa mulher é tentação. E vai, anjo da guarda não quer mais voltar. Eu te avisei, vai lá e traz essa moça pra cá. Anjo da guarda não quer mais voltar. Eu te avisei, vai lá, cuidado pra ela te encantar. Anjo, mandei um anjo atrás do meu amor. Ele voltou, fumando, bebendo, dizendo que ela não tem mais jeito, não. Tem gelo no seu coração. Que é melhor eu esquecer. Parte pra outra. Essa mulher é meio louca. Mandei um anjo atrás do meu amor. Ele voltou, fumando, bebendo, dizendo que ela não